Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, voltando à nossa sessão de compositores do cinema. Hoje iremos falar de um ótimo compositor, uma pena que ele já morreu, fazendo as nossas homenagens aqui a ele. Morreu esse ano, infelizmente. Morreu em 2015, né? O grande James Horner. Eu lembro que quando saiu a notícia dele ter morrido de um acidente de avião, eu fiquei muito triste, cara, porque eu, como adoro compositores do cinema, tem muitos que eu sigo, curto pra caramba, e esse cara tá no coração também. E vamos então falar desse grande cara, que já foi indicado várias vezes no Oscar. E vocês estão escutando essa playlist, a gente abriu com uma música muito conhecida. Obviamente vocês conhecem. Não há pessoa no mundo que não tenha escutado essa trilha em algum lugar. Algumas vezes as pessoas estão enjoadas da cantora que cantou essa música, né? Poxa. Mas nós estamos falando da trilha sonora de Titanic. E sim, essa música que estamos escutando foi composta por James Horner, e a letra da Celine Dion, e ela canta a música com letra e tudo, né? Mas o que você tá escutando é toda a BGM, toda essa parte instrumental que pertence ao James Horner. Que é, acredito, dessas músicas do cinema mais marcantes da história, assim, aquelas que elas, às vezes, assim, a pessoa não viu o filme, mas ela sabe que é a música do filme. Ah, sim. Acho que, assim, de todos que a gente vai falar do James Horner, essa daqui vai ser a mais lembrada de todas. Sim. Então, provavelmente, aí, se você assistiu Titanic em 2 VHS, eu lembro que minha mãe tinha em 2. Né? Eu também tinha, cara. Então, esse filme que infelizmente persegue o nosso querido Leonardo DiCaprio até hoje, pobre Leonardo DiCaprio, né, as pessoas ainda julgam por esse filme, e a gente tem a Celine Dion, que é uma das cantoras aí mais respeitadas da história, né, não tem nem como, você pode não gostar muito, mas querendo ou não, ela é incrível, eu particularmente adoro a Celine Dion. Ah, sim, é, e falamos desse filme que é recordista de tudo, né, pô, muita coisa. Ganhou do Oscar. Foi recordista de bilheteria na sua época, foi recordista de indicações, e vencendo Oscars também, nossa, cara. Por muito tempo foi o filme mais lucrativo, né? Tava com certeza. Ainda mais numa época que não tinha 3D, não tinha IMAX, né? Pra aumentar a bilheteria dele, né? Então, é incrível esse filme. Mas vamos então abrir nossa playlist pra valer, né? Tocando uma música de um filme que eu curto bastante. É o Star Trek 2, A Ira de Khan. Eu adoro esse filme. É, acho que é o melhor filme, ou um dos melhores filmes de Star Trek. Esse é aquele que também, ele é clássico até pra quem não manja tanto. Ah, é, com certeza todo mundo já ouviu falar, né, desse filme. Pode não ter assistido, mas já ouviu falar da Ira de Khan. A gente já fez uma playlist anterior sobre o Jerry Goldsmith, e a gente falou do Star Trek The Motion Picture, cara, que é muito arrastado, o primeiro filme. O Star Trek 2, não. Agora sim, ele tem a fórmula de um filme mesmo. Um Star Trek adaptado para o cinema, com sua própria dinamismo de cinema, que é muito legal. É muito mais rápido, muito mais intrigante, interessante de se ver, com uma história muito boa. E como eu já disse, não é arrastada. E, cara, é como uma cena muito marcante, né, em Star Trek. É muito legal. Kirk gritando Khan, né? Porra, muito marcante. É uma cena clássica. Muito bom, muito bom. E a trilha sonora também, a parte, cara, é muito boa. Nossa, eu curto pra valer essa música. A trilha sonora é bem típica da época, né? Ah, sim, mas esse aqui, ele tem uma identidade própria agora, o Star Trek 2. Não é que nem o Star Trek The Motion Picture, é uma outra música, cara. É muito legal, vale a pena ser escutada. E vale a pena ver esse filme também, pra quem é apreciador de Star Trek, e mesmo pra quem não é. Vale a pena ver um ótimo filme. Pra quem viu o novo, né, pra quem assistiu o Dentro da Escuridão, também tem uma cena marcante, que é, seria a adaptação, aspas, desse filme na visão do J.J. Abrams, né, o segundo Star Trek. Sim, sim, até porque tem um Khan também lá, né? Exatamente. Bom, mas fique aí com Star Trek 2, A Ira de Khan, tá? Escuta aí, galera. voltando para nosso filme, vamos falar de... Já falamos de um filme dessa franquia em outra playlist. Já falamos dessa franquia nos nossos podcasts e não cansamos de falar dela, que é Aliens. Dessa vez, O Resgate. Isso, segundo filme do Alien. Exatamente, o que é do James Cameron. Exatamente. Com robô e tudo, aquele filme de ação. Roupagem de ação dessa vez. Exatamente. Que é um filme, novamente, a gente já falou no nosso podcast, é um filme excelente. Um filme que quebra um pouco o que era o primeiro, né? Mas ainda assim faz... O James Cameron tava muito bem na época, né? Na época do Terminator de Alien, né? Onde ele escreveu o nome dele. E a trilha continua ainda assim uma trilha tensa, porque apesar do filme ser de ação, eles ainda estão mal, né? Eles ainda não estão em uma boa situação. Então, o filme é cheio de cenas, principalmente quando a Ripley chega nos ovos, aquela coisa toda. Então, ele ainda é uma trilha tensa, ainda é uma trilha claustrofóbica, porque o filme ainda é assim. Ah, sim. Mas o filme tem agora uma roupagem mais de ação. Ah, sim. Não, também tem trilhas com momentos de ação, cara. Sim. Muito legal, né? E como a gente já falou, mudou tudo, né? Do Aliens 1 pro Aliens 2. Assim, em questão de continuação, eu fico muito dividido. Eu gosto muito do segundo filme, mas o primeiro também é muito bom. Tão bom. E eles são tão diferentes, né? É complicado dizer qual o melhor, cara. É difícil pra caramba. Eu só sei assim, de Aliens, o que importa são esses dois. O resto pode ignorar, na minha opinião. Ah, eu gosto do 3. Eu não gosto do 3. Eu não consigo gostar dele. Eu acho interessante. O 4 já tenho mais problemas. O 4 eu acho que é o que eu tenho mais problemas, assim, dos filmes. Alien vs Predador, então joga no lixo. Não, aí eu já nem entro. Aí eu acho que já nem vale tanto a pena, gente. Falar, mas os dois primeiros são muito bons. Tudo bem que, assim, eu ainda acho que Aliens 2 e o Exterminador do Futuro 2 tem um pouco de proximidade demais, assim, pro meu gosto, sabe? Mas tudo bem. Só porque tem o mesmo diretor, né? Tudo bem. É, o mesmo diretor tem uma mulher que tá traumatizada e fica berez e tem armas. Tudo bem. Mas o quê? Bom, então, escutem então a trilha aí de Aliens, O Resgate, tá bom, galera? Escutem aí. We'll be right back. próximo filme é de um filme também que eu falo que é um filme matinê. É mó legal de ação, aventura, com a família toda pode assistir. É o Rocketeer. Ah. Rocketeer é aquele herói muito antigo dos quadrinhos, em que ele tem praticamente um foguete nas costas e ele consegue voar por causa desse foguete, né? Ele tem um capacete maneiro. Bem steampunk, né? Bem steampunk. Ele roda lá na década de 30, 40, mais ou menos, assim. É mó legal. E com um diretor que eu acho muito bacana. Ele é bom pra fazer esses filmes de matinês mesmo. Esse cara já fez o Jumanji, já fez o Querido Encolher as Crianças, fez o primeiro filme do Capitão América. Olha aí. Que é um filme também de aventura, né? Estamos falando do John Johnston. Por isso que, pra fazer o Capitão América, escolheu esse cara. Ele fez o Rocketeer, que é a mesma pegada, na minha opinião. Muito bom, muito bom. É muito, a mesma pegada. É matinê, com aventura, e pra família toda, com pitadas de humor e com um belo dinamismo de ação. Como a gente já falou aqui, acho que eu e o Sage somos os únicos aqui que gostam do primeiro Capitão América. Eu adoro. Né? Eu gosto muito do primeiro Capitão América. Eu dou risada, eu me divirto, eu fico feliz. E eu gosto do personagem, inclusive, pra quem aí tiver interessado, eu acho que também é bem interessante. Acho que foi uns 2 anos atrás, a DC com a IDW lançaram uma série que é o Rocketeer e o Spirit, no crossover, que é muito divertido. Assim, pra quem gosta dessa coisa mais antiga, né, mais clássica, vale a pena. E o filme é muito bacana também, assim. Acho que ele envelheceu até que bem, né, Sage? Eu não revi ele, cara. Não. Assim, quando eu vi, não faz muito tempo, mas também não conheço, a gente parece que ele envelheceu até que bem, claro. Assim, não é, ó, meu Deus, né? Se você tá acostumado com super-herói, vamos com menos aí. Mas eu acho divertido. É da Disney, né? Ah, deixa eu ver. Ele sai pelo selo Disney, eu acho, ou não? É, ele é produção da Disney, olha aí. Produção da Disney. Olha aí, ó, legal. Ah, bom, então, galera, trilha sonora de Rocketeer, tá? Escutem aí. agora, o nosso próximo filme também. Esse é um clássico, né? Porra, esse aqui levanta multidões. Adoro esse filme. Que é o incrível Braveheart, ou Coração Valente. Freedom! Exatamente, amigos. Mel Gibson pintando sua cara de azul, gritando, salvando, né? Todo a Escócia, né? Isso, ele matando ingleses. Exatamente. Com a trilha clássica, né? Uma trilha épica e clássica. Muito bom. Para muito... esse incrível filme. Aham. Ganhador de Oscar, o Coração Valente, sabe? Com o Mel Gibson na direção, um filme. É muito bom. Tem que ser visto por todo mundo. Obviamente, a pessoa tem que ter coragem pra ver tanto sangue, né? Ah, sim. Mas fora isso, ele é muito bom. A história é muito legal. De busca, de vingança. Sim, sim. Cara, é interessante demais. É, tá no coração, o Coração Valente. Já ouvi dizer que ele tem muitas falhas históricas. Tem muitas falhas históricas, obviamente, né? Mas fazer o quê, né, cara? Mas ainda é um filme... Eu particularmente gosto muito do Mel Gibson, apesar de ser uma pessoa muito boa, né? Mel Gibson, então, na sua época, que ele merecia respeito. É, então Hoje em dia... Mas ele tem uma carreira que eu gosto, assim, eu tenho... Ele tem bons filmes que eu adoro pra caramba, mas hoje em dia, hoje ele não já dá pra defender esse cara. É difícil. É, realmente. É, fez muita merda na vida. Pô, não dava, né? Mas, ainda assim, o filme é excelente. Esse, eu posso dizer que envelheceu bem. Assim. Pra quem gosta desses filmes. A década de 90 teve alguns filmes desses, assim, mais épicos medievais, né? Se a gente teve aí... Puta, na época do Braveheart, nossa, tem muita competição boa, viu? É uma época muito boa. Essa época. E aí, uma trilha incrível do James Horner. Acredito também aí uma das minhas favoritas dele. Ah, fiquem então com Coração Valente, né, galera? Escutem aí. próxima trilha é de um filme que eu gosto bastante também, cheio de tensão, mas uma boa ação também. Estamos falando de Apollo 13, baseado em fatos reais também. A Apollo 13, né, que conta a história da missão Apollo 13, que é a missão da NASA, né, de mandar astronautas para a Lua. E durante essa viagem, a nave, ela dá problemas e ela tem que voltar para a Terra. E aí a gente vê toda essa missão, né, da nave voltando para a Terra, e tendo a comunicação dos astronautas com a NASA ali, o pessoal de Terra, e tentando resolver vários problemas. Problemas de combustível, problemas de oxigênio e outras coisas. Se esse filme fosse feito hoje em dia, seja, com certeza a gente não teria Tom Hanks, a gente teria o Matt Damon. O Matt Damon hoje é o ator que fica perdido no espaço. É o que com certeza, cara, com certeza. É o que ele sabe fazer de melhor hoje em dia, ficar perdido no espaço. Então, mas esse aqui é um filme muito legal também, muito instigante. Tem que ver pra quem gosta muito dessa parte assim de NASA, né? Parte de missões de resgate. Sobrevivência, tensão, exatamente, né? Cara. Como já disse, baseado em fatos reais, então é muito legal, né? Essa história, né, da Apollo 13. E como o pessoal tentou resolver vários problemas. E assim eles conseguiram retornar em segurança, finalmente, na Terra. Mas com uma trilha sonora bem legal, né? De espaço. Aquela coisa de solidão, sobrevivência, bem estilo. James Horner conseguiu fazer uma trilha sonora muito legal, que ele deveria aplicar pra esse filme. E ficou com uma boa pegada. Eu curti bastante o resultado final dele. Eu gostei de tudo nesse filme. Tem defeito pra mim, na minha opinião. É muito legal. Fora que tem um elenco incrível, né? O Tom Hanks, Kevin Bacon, o Bill Paxton, Ed Harris. É um filme que eu gosto muito. Assim, eu acho que vale a pena, mais novamente, para aqueles que gostam desse estilo de filme, infelizmente. Exatamente. Bom, então, trilha sonora do Apollo 13. Escutem aí. Nosso próximo filme é um filme pipoca, mas é um filme também que eu não consigo resistir. É daqueles filmes que eu sei que ele tem sim problemas, mas, cara, estamos falando de A Máscara do Zorro. Cara, como eu gosto desse filme. Eu também adoro. Eu sei que eu tô errado. Eu sei que provavelmente eu tô errado de gostar desse filme. Eu não acho, não. Eu acho legal. Mas, cara, o Antônio Bandeiras, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones nesse filme, muito divertido. Eu gosto muito do Antônio Bandeiras. Eu gosto também. Eu adoro esse cara. Também sou. Eu sou fraco pelo Antônio Bandeiras. Ele no Mercenário 3, ele salva aquele filme. filme, cara, porque o restante, cara... É, não é? Ele praticamente salva esse filme. Mas, cara, que filme divertido. Eu gostava muito, eu já gostava do Zorro, né? Eu via muito desenho. Ah, eu via bastante seriado, cara, passava na Record. Ah, sim, sim. E aí o filme é, putz, cara, é muito maneiro, assim, claro, bem, como que eu posso dizer assim, bem clichêzão, né, em ter um mestre, o aprendiz rebelde, né, toda essa coisa, mas é um excelente filme com uma trilha sonora muito boa. Ah, com certeza, né, cara. Ele tem bem aquele estilo, assim, de México, né, eu diria, com aventura. É uma coisa mais latina. É meio assim. Uma trilha mais latina, né, uma coisa mais clássica que você consegue reparar. O Antônio Bandeiras, muitos dos filmes dele tem essa trilha sonora, né, por conta da... Por causa dele, né. Do estilo de personagem que ele faz, mas é um filme muito bom. E uma trilha sonora que eu gosto muito, assim, eu acho que ela é pesada quando ela tem que ser, ela fica triste, e ela é rápida quando ela tem que ser, eu gosto. Ah, então tem uma música tema também que é mó legal também, que eu gosto bastante. E, mas as BGMs também são muito boas, sim. Mó legal, eu gostei bastante, adorei esse filme. Ah, tem a continuação, que eu não ligo muito. É, a continuação não é tão legal, mas... Foi no primeiro, né? Com Antônio Bandeiras, Catherine Zeta-Jones, com Anthony Hopkins, cara. Mas eu sempre fiquei na dúvida, então, seja. Ah. E você vai me tirar as dúvidas agora. Diga. Esse Zorro do Antônio Bandeiras é como se ele fosse o sucessor daquele do desenho que eu assisti. É, o desenho deve ser o quê? Aquele meio estilo anime que você viu? Isso, então, isso. Então, é porque esse daí também eu vi bem no seriado, mesmo personagem, é o Don Diego de la Vega. Né? De la Vega. Então, é o personagem do Anthony Hopkins, Don Diego de la Vega, que é o Zorro original clássico. Certo. E esse aí seria um sucessor do Antônio Bandeiras. Como se o Zorro fosse um manto que é passado. Isso. É. O Tonto, então, ele é do clássico, ele não existe. Não, o Tonto é outro personagem, não é do... Não, mas ele é o do... O Tonto não é do Zorro? Não, o Tonto acho que é do Cavaleiro Solitário. É? É, o Tonto. Qual que era o índio? Não tinha um índio no Zorro? Ele não tinha... No desenho não tinha um índio? Acho que não. Eu lembro do Tonto. O Tonto era do Cavaleiro Solitário. Então talvez eu tenha confundido, mas ainda assim eu então entendo. Então Zorro é um grande manto que é passado durante gerações. Pô, o Batman via o Zorro na infância, né? Exatamente. Então... Exatamente. Isso é muito bom. Muito interessante. Enfim, né? A Máscara do Zorro. Escutem aí, galera. próximo filme é um filme também de desastre e sobrevivência. Estamos falando de Impacto Profundo. Um daqueles filmes clássicos do domingo, né, Seiji? Do... Temperatura Máxima. Temperatura Máxima. É, cara. Um clássico. E esse daí é uma ameaça real ou não real, não sei. Bom, é uma história que você já ouviu falar, com certeza. É um meteoro gigante que tá vindo na Terra e você tem que destruir esse meteoro gigante. Como você vai destruir? Não é o Armagedon. Não é atacando mineradores ali. Cara, mas eu gosto muito do Armagedon. Não é o Bruce Willis que vai salvar dessa vez, cara. Inclusive, acho que tem uma história, acho que é interessante, que todo mundo se pergunta, né, do Armagedon. Que droga de sentido, né? E aí, acho que o Ben Affleck, ele pergunta pro Michael Bay, pô, por que que em vez de vocês treinarem mineradores, vocês, no espaço, você não treina astronautas pra serem mineradores? E ele manda, tipo, Ben Affleck, cala a boca, não questiona, entendeu? O roteiro. Cara, entre Armagedon e Impacto Profundo, eu prefiro Impacto Profundo. E olha que o Armagedon, ele tem, assim, bem mais estrelas, né? Tem o Michael Bay, é assim, Bruce Willis, o Ben Affleck. Eu gosto mais do Impacto Profundo por causa da realidade, né? Mais pés no chão, tá, do que tá. O Armagedon. Porque o Armagedon, a gente já falou, né, cara? Tem um bando de mineradores que não sabem porra nenhuma de ser astronauta e são mandados lá no meteoro, lá pra, pra furar e tacar as bombas nucleares. É interessante, né? Eu gosto. E o Impacto Profundo fala assim, a gente vai tentar de tudo pra destruir esses negócios e se não der certo, cara, a gente tem alguns planos pra tentar garantir a sobrevivência da raça humana, pelo menos. E isso, sim, pelo menos mostra esse lado, né, que eu acho interessante. Tanto que tem o meteoro foi explodido, mas dividiu em dois. O grandão, ele foi destruído depois com a nave estraçalhando. E o pequenininho, ele se chocou na Terra, jogando ondas gigantes. E aí mostra toda essa parte de tentar sobreviver, né, pelo menos isso. É legal. E tem um grande ator, cara, sendo presidente dos Estados Unidos. O senhor Morgan Freeman, cara. Ah, o mundo, cara, esse é o futuro. Esse tem que ser o futuro. Morgan Freeman já foi Nelson Mandela, já foi Deus, e agora nesse filme ele é o presidente dos Estados Unidos. O cara foi tudo. O cara é bom. O cara foi também com bons atores. Tem aí o Elijah Wood, que é um ator ok, né? O Robert Duvall, que é um... Eu gosto bastante dele. Ah, é muito bom esse cara. Eu gosto dele. Pena que ele só ganhou um Oscar, infelizmente. É uma pena. Mas gosto muito. E o filme, assim, eu gosto também, claro, qualquer coisa. É um filme diferente do Armagedon. O Armagedon tem o... Ele é muito mais massa velho do que o... Com certeza, cara. Tá falando de Michael Bay, cara. Filme de Michael Bay, caralho. Do que o Impacto Profundo. Mas ainda assim, Impacto Profundo é um filme muito bom. E a trilha sonora é muito interessante também. Também. Então fique aí com a música de Impacto Profundo, tá, galera? Escutem aí. Thank you. E agora vamos para um daqueles filmes que eu gosto muito, mas somente eu. Você já se mostrou contrário a esse filme diversas vezes. Cara, eu tenho uma resistência com esse filme, porra. Mas cara, eu gosto muito, que é nada mais, nada menos do que o filme Troia. Sim, meus amigos. Aquele filme Troia que você já assistiu, que eu sei, você já viu ele e você também gostou por algum tempo. Pode ser que hoje você não goste, mas você já gostou, você já achou que Brad Pitt estava muito bem nesse filme. Cara, eu adoro Brad Pitt, mas assim, sei lá, tem umas coisas que não, tem umas coisas que eu não consigo aceitar nesse filme, sei lá. Não, eu acho que o problema não é o meu Brad Pitt, eu acho que é só o tudo o resto, cara. Acho que é o quê? Você acha que o Orlando Bloom não tá bem? O Eric Bana não tá legal? O Orlando Bloom dá uma raiva nesse filme, cara. Não, ele dá uma raiva. Eu odeio o Orlando Bloom nesse filme. Puta que pariu. Muito. Tem o outro lá que faz o irmão dele, o Hector. O Eric tá Bana. Muito legal. É, o Eric Bana tá legal nesse filme, vai. Mas, sei lá. Então, poxa. Ah, mas tem, sei lá, tem assim, o Agamenon. Não gostei do Agamenon. Eu não gostei daquela princesa lá que é resgatada. Tem o Xambinha. Ele morre, eu acho, nesse filme também. Também. O Ulisses também não faz nada naquele filme, na minha opinião, cara. Sei lá, viu. Mas é um bom Aquiles. Eu gosto do Aquiles. Do... O Aquiles, não, do, Aquiles do... é legal. Eu acho, só eu o acho... estilo de luta dele que eu não concordo tanto. Mas... Você não acha verossímil? Não é verossímil. Eu não acho nada verossímil. Tá, tudo mas bem. Mas como não usou deuses, tá bom. Se botassem deuses, aí ficava mais inverossímil. E o Troia, eu acho que ele foi o grande responsável aí pela onda de filmes épicos clássicos que a gente teve depois, né? E daí teve... Depois a gente teve Fúria de Titãs, o remake. Ah, nossa. Aí a gente teve aquele Immortals. Aí a gente teve... Qual mais teve nesse? Olha, teve o que? Cruzada. Sim, é verdade. Teve o Hércules agora. Pô, mas eu gosto. Não tá indo bem, não. Vamos parar com isso, porque não tá indo bem, cara. Esses exemplos. Tá, mas ainda assim, eu respeito, eu gosto muito desse filme, sempre que eu posso, eu assisto. E, mas ainda assim, a trilha sonora, essa trilha sonora épica e clássica, né? É muito bom. De uma história que originalmente tratava de deuses, tratava de guerras. Eu gosto muito. Eu acho que é uma trilha muito grande, muito grandiosa. Eu acho que ela funciona pra grande história que é Troia. É, a trilha sonora eu respeito, é muito bom mesmo. Eu gostei da música. E dê uma segunda chance para o filme com o coração aberto. Vocês vão se sentir talvez felizes. Ok, vai. Trilha sonora de Troia. Escutei aí, galera. A próxima música vem de um filme que eu adoro, muito bom mesmo. Ah, sim. Uma Mente Brilhante. Excelente filme. Russell Crowe nesse filme tá muito bom, ganhador de Oscar, e a trilha sonora é muito boa mesmo, cara. Eu já vi toda a música, a trilha sonora de Mente Brilhante, é muito marcante, é muito legal, cheio de seus percussão, sabe, é um pouco coisa mais eletrônica, os momentos, né, mas é muito legal, e misturado instrumental, obviamente, né? É muito bom. E a história do cara, né, que ele se mostra um matemático brilhante, gênio, mas ele tem uns problemas mentais também, de, como que era? Esquizofrenia? Acho que é esquizofrenia que ele tinha, né? Esquizofrênico, diagnosticado como esquizofrênico. Então, é o cara que é um matemático brilhante, mas sofre problemas de esquizofrenia, né? O cara que já ganhou o Nobel de Economia, assim, mas a gente vê o problema dele, né? Que ele sofre muito, né? Porque ele acha que já tá todo mundo contra ele, ele tá dentro de uma conspiração enorme, gigante. Problemas mentais que o cara sofreu bastante. Mas, assim, a história é muito legal. É bom ver essa parte bem biográfica, sim, desse cara, né? Desse matemático, que é o John Nash. O, né? John Nash, isso. Sim, que ele... Autor da teoria de jogos, cara. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Não, muito bom o filme. O filme é excelente. A trilha sonora é muito legal porque ela mexe um pouco, tem um pouco de voz no fundo. Ela é uma trilha sonora que eu acho, quando ela precisa ser, ela é bem intimista. E assim, eu acho que ela completa muito bem o filme. Acho que vale a pena, assim, você dar uma chance. Se você ainda não assistiu, né? Eu acho que vale, assim, a pena você ver essa biografia, né? Vamos colocar assim, do John Nash, que foi vencedor do Nobel de Economia, salvo engano. Sim, sim, ele ganhou. Foi, né? Foi, com foi. Com a teoria de jogos. Isso, é. Isso aí. Bom, então, galera, a trilha sonora é de Uma Mente Brilhante. Escutem aí. nosso próximo filme, pra mim, é um clássico. Mas, na verdade, tem pessoas azuis. Sim, eu estou falando do Avatar de James Cameron, que, na verdade, é Pocahontas com alienígena. Mas, ainda assim, é um filme que a gente nem precisa dizer que foi um grande... Não revolucionou, mas sim, foi um grande... Eu não queria usar trendsetter, que é uma palavra em inglês. Tudo bem, vai. Não. É uma revolução, mas ela é um filme... É vanguarda. É isso que eu quis dizer. É, o trendsetter, ele veio... Ele entrou pra trazer o 3D para o cinema. Ela iniciou a tendência. É, o trendsetter. É que eu não queria usar o termo em inglês, mas ele trouxe pro cinema a tendência, né? Trouxe esse... Ou esse vício do 3D para o cinema. Isso. 3D... Excelente, né? Acho que até hoje é o melhor filme em 3D, talvez o único que pra mim eu fale vale a pena você ver ele inteiro em 3D, porque a experiência é completa só assim, que é o Avatar. Depois disso você até tem bons exemplos, o Hobbit é até legal, eu quero ver o Star Wars, se o 3D do Star Wars vai ser interessante, mas o Avatar realmente, a experiência dele é pra ser em 3D. Ele é um filme muito bom tecnicamente nesse sentido. Ah sim, é também porque ele foi gastado milhões... Bilhões! e anos de produção e desenvolvimento de software, né, para criar essa tecnologia do 3D, que hoje em dia é usado muito e porcamente, né, para inflar a bilheteria. Exatamente, infelizmente. É, o objetivo do 3D hoje em dia é para inflar a bilheteria. Ah, vamos pegar 10 minutos de 3D, pronto, agora taca no cinema 3D esse negócio. E assim, é um 3D ruim pra caramba, não precisa. Avatar foi feito basicamente para então tudo ser 3D e você apreciar o que é um verdadeiro 3D. E é muito bom mesmo. A história já é outro caso, né? Como eu disse, é Pocahontas com pessoas aos dois. É, umas 3 horas de enrolação. Ele fica meio cansativo. Bastante, mas fora isso, você fica com aquela impressão maravilhosa de você ver o 3D. O mundo que ele cria é maravilhoso, né? Toda essa parte de estética é muito legal do filme. Sim. E a trilha sonora acompanha isso muito bem, dessa coisa de um mundo novo, essa coisa meio tribal, aquela que os Na'vi têm, né? De eles são uma raça muito ligada com a natureza, mas são alienígenas. Então essa diferença que o Pocahontas tinha do mundo evoluído e dos índios nativos está nesse filme, mas de uma forma bem interessante. A trilha sonora acompanha muito bem essa estética do filme. O James Horner fez uma trilha sonora muito boa mesmo. Eu só fico perguntando agora que vai ter continuações de Avatar. Quem vai fazer a trilha sonora? Ele vai pegar o mesmo ritmo, né? Que o James Horner fez? Aí vamos ver, né? É outra história. A pena que ele já morreu. Uma pena. Ah, fazer o quê? A pena é ter o segundo desse filme, porque, meu Deus. É, a pessoa já sabe o que deve acontecer no segundo, né? Vai vir os humanos com suas armas nucleares e vão destruir aquele planeta ali. Matar os navios, pelo menos isso. Bom, galera, mas então vamos terminar essa playlist, né? Falando desse filme muito legal, questão de tecnologia 3D, com uma trilha sonora muito boa, desse fantástico compositor James Horner, fazendo essa grande homenagem a ele, que é realmente um cara que eu admiro. Falamos de muitos filmes muito bons, né? Que ele compôs, com ótimas músicas. Então é isso. Se quiserem falar de mais músicas do James Horner, mande comentários, mande e-mails, comenta no Facebook, no Twitter, e vários outros lugares, tá bom? Mas então vamos fechar essa playlist com essa trilha desse filme, Avatar. Exatamente. Mas então vamos fechar essa playlist e falou, galera. Falou, pessoal. Escutem aí.